Eu tinha meu companheiro por nome de Ferreirinha. Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos. Como busca um boi brabo no campo do Estraiadinho. Era 28 quilômetros da cidade de Pardim. Nós chegamos no Tarcampo, cada um seguiu para um lado. Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado. Já era de tardezinha, eu já tava bem cansado. Não avistava o Ferreirinha, nem o tarboi arribado. Nisto eu avistei o potro que vinha vindo assustado. Sem arreio e sem ninguém, foi ver o que tinha sedado. Avistei o Ferreirinha numa restinga deitado. Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado. Quando eu vi meu companheiro, meu coração se desfez. Apiei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes. E notei que estava morto pela sua palidez. Pra levar meu companheiro, veja quanto eu padeci. Amarrei ele pro peito e no mar eu suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci. E com o cabo do cabresto amarrei ele em mim. Saí pra aquelas estradas tão triste, tão amolado. Tava um frio do mês de junho, seu corpo tava gelado. Já era uma meia-noite quando cheguei no povoado. Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte desse rapaz, mais do que eu, ninguém sentiu. Deixei de lidar com gado, minha inclinação sumiu. Quando a lembro esta passagem, franqueza me dá arrepio. Parece que a friagem das costas ainda não saiu.